Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí. Tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatel, o caruru, tucupi, tacacá. Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua gafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatel, o caruru, tucupi.